Rapadura, DJ Kaique, Oxente, Coligações Volume 2. Toma, toma, segura essa, cabra. Ativistas, um quarto de engenho, produções. Acabo com a repetição, com a reprodução dessa ficção. Verbos em flexão, convicção, boa dicção, boa repercussão. Ecoa minha percussão, interlocução. Poemas que são arte, ressurreição, insurreição. A vida outrora nas chamas agora, rasgando a aurora, fazendo história com duração. Sinto a tensão, repenso imagens, compenso mensagens, condenso folhagens, as margens dessa limitação. Trazido em seres modernos, prazeres externos, imortais infernos, congelam internos, morrem nos cadernos, se afogam. É escrita restrita, a vista erudita, o artista dita, palpita, rima que a mídia não imita. Os achos são momentâneos, os clássicos são instantâneos, não espontâneos, ganham rebanhos, faz contemporâneos, apanham, não me acompanham, me estranham, me só reclamam, textos se derramam, declamo, não os amam, proclamam, me espantam insetos, incompletos, conversos diretos, cuspindo alfabeto em dialetos, e levo sons pra surdos, decreto aos fetos incertos, elevo dons absurdos, lanço seus afetos em desertos, regresso e protesto nos iguais, comerciais, sentimentais, mais artificiais, que caem, traem a própria voz, vejo citais, que sai, vai, sempre sobressai, fracos demais, só instrumentais, pro monstro feroz, que é fraco, que se repete na net, enquetes, boates, meu rap é norte, nordeste, uma peste, esses novatos, nomes abstratos, letras sem extratos, cobras sob estratos, adormecem em tratos, nunca alcançarão contatos. Pois só que esse gênio que dá vida a gênios, empenhos extremos, atravessa tempos, os gêmeos ficam sem sínteses, fluidos naturais, fluxos rurais, pragas culturais, movimentos orais que acabam com os mimeses. Mimeses, fragmentos, talentos não viverão. Mimeses, movimentos de ventos não cantarão. Mimeses, sentimentos cinzentos que secarão. Mimeses, mimeses, mimeses, mimeses, mimeses, fragmentos, talentos não viverão. Mimeses, movimentos de ventos não cantarão. Mimeses, sentimentos cinzentos que secarão. Mimesis, mimesis, mimesis, mimesis. Derrubo mesas, cadeiras para brincadeira. Dou fim em carreiras, acabo com a feira nesse hip hop. Só manufatura, escritura, sem estrutura, sem cultura. Chamo rapadura pra mostrar o que é um galope. Um mote em 10, blogs e spots sofrem com réis. Derrubo fiéis, o norte cospe a morte em cordéis. Não chegam aos pés de menestréis, envergonham papéis. Se vão em decibéis, suas letras são feitas em bordéis. Prostitutos, qual o custo? Matuto, manda a proposta. Depois da resposta, os devolvo com fratura exposta. Meto o pé na porta. Produtoras, condutoras, gravadoras, impostoras são autoras. Essas folhas mortas que se acham fodas demais, moda que faz réplica. Todos iguais, sem inovação, sem instrução poética. Só atração sintética, idênticos na métrica. Donos do rap, ensino que é rap em ordem alfabética. Invade estudos de mudos, a saga dos interlúdios. A praga entre prelúdios, desaba com conteúdo. Somo latifúndios, gravo sep, meto rec. Gravo rap, bato em tracks, moleques breves tomam cascudos. Não esperava que eu viesse, que eu fizesse, que eu pudesse trazer o que não conhece, mostra mais que tuas vestes. Cultura, xilogravura, postura, cabra da peste. Além do sul e sudeste, elevei o norte e nordeste. Compromisso desde o início, não só beats, não só rap, techniques e scratches, com mix back to back. Performance, atuações, novas mutações, nego imitações. Esses falsos DJs só apertam botões. Tô em 45 rotações, 360 graus, sem limitações em degraus de fotossíntese. Coligações, volume 2. Kaique propôs, rapadura compôs, se impôs e expôs o fim das mimeses. Mimeses, fragmentos, talentos não viverão. Mimeses, movimentos de ventos não cantarão. Mimeses, sentimentos cinzentos que secarão. Mimeses, mimeses, mimeses, mimeses, mimeses, fragmentos, talentos não viverão. Mimeses, movimentos de ventos não cantarão. Mimesis, sentimentos cinzentos que secarão. Mimesis, mimesis, mimesis, mimesis. Toma, toma, toma, ha, isso aqui é rapadura. Norte, nordeste me veste. Ceará, Lagoa Seca. Artivistas, Coligações, volume 2. Tô pensando que o rap é brincadeira.